saída Arboelefa, transponder 5157, controle 120.8. Essa é do controle 120.8. Mike Golf Bravo, cotejamento correto. Para acionamento de táxi, chame a torre no 86, confirme o PLB. Gente, informo que a informação aqui é Vitor. Mano 3, decola 59, controle 120, decimal 8. 108, pô. Confirme alternado. Gente, passarei 224, táxi via Pátio 1, Juliette, Alfa, no ponto de espera Golf, chame a torre no 86, ajuste no 013, bom voo. Na escuta. Coordene com a equipe de solo para iniciar o acionamento após a passagem do Embraer da Passarito. Chame para o táxi após. Boa noite, 85. Coordene com a equipe de solo que após o Embraer da Passarito livrar a retaguarda da livre acionamento, chame para o táxi. Boa noite, 652, no meio, número 12, para a cópia, aguarde. Prossiga. Prossiga. É via Alfa, mas não tem ninguém puxando no Patrício, não. Pode ingressar no Patrício, quilo e continua na Alfa. No ponto espera da Golf, chama a torre, 108.612 e o altímetro no 03. Azul 4071 na escuta para cópia. Azul 4071 da Azul, autorizado Campinas, nível 300, decolagem da 28. Primeira curva à esquerda, terceira saída da El Leda após Leda, voa Bridge, onde intercepta a rota Pesulu 16. 5171 no transponder e o controle em 120.8, o Azul 4071. Gente, é em bridge negativo UPER 9741. A rota correta é a UPER Zulu 16, ok? E o transponder é o 5171. dando controle em 120.8, 120.8, portão 01, reporte quando pronto, fracionamento push. Tô bom no 885 para o táxi, CB1 32, alternando o Galeão, tô na minha 3 horas e 36, utilizando a nave. Gente, por gentileza, eu não copiei os dados do Gol no 885, por gentileza. É, PAB 132, alterna Galeão, tô na minha 3 horas e 36. Gente, o Gol no 885, aguarda o... Assim que o trem iniciar o táxi, segue o para o ponto de espera como número 2, o Gol no 885, o altímetro 1.3, no 0 no 3. Gente, Gol no 857, aeronave, até o ponto de espera, 1.9.2. Trip 5206 na escuta para cópia. Na escuta? Trip 5206, Salvador, Aracaju, 190 ao nível, decolagem da 28, primeira curva à direita, perfil da saída Aron, após Aron, Aracaju, 5165 no transponder e o controle em 1, corrigindo, controle em 120.8. Então para Aracaju, nível 190, decola da 32, primeira curva direita, percuta da saída Aron, após direto Aracaju, transponder 5165 e o controle 120.8. Trip 5206 correto, cotejamento, posição remota, reposte quando pronto, fracionamento push. Tanto 3603 os dados novamente, por gentileza. Ativo o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da pista 28. Quando pronto no ponto de espera, chama 2-108-612 e o altímetro no 0-3, tanto 3603. Boa noite, 85, segue o tráfego da TAM como número 2 no ponto de espera, chama a torre, 108.6, bom voo. Salvador Tower, Brasília 64217, final approach, landing gear down and lock, runway 7. Roger 2317, clear to land runway 28, the wind is 230 degrees, 5 knots, runway is wet. 2317, clear to land runway 28. Ciente, mantém a posição, passaredo. Bravo, Bravo. Você está autorizado, ingresso à direita, reporte alinhado, pronto. Flecha, está livre pela pista e reporte alinhado, pronto. 2224, autorizado Lema, tem pista 28. Lema, tem 28, 2224. Seven on the ground at 10, leave the first to your right to the military apron, and when you park, you're clear to leave the frequency. Boa noite, eu também é 6201, com a informação Whisky. É 201, Whisky confere 360 Galeão, essa é a intenção? Então seria 380. 380, eu vi coordenagem para o centro Recife, mas um minutinho eu pago cópia. Muito obrigado, acho que foi. Mantenha a posição. Tá. Mantenha o ponto de espera, confirma. Manterá. Torre, boa noite, Web 5810, geral. Sente o 5810, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Continuar aguardando. Da Azul, tá livre o pushback acionamento? Só coordenem com a equipe de solo para posicionar a aeronave com a cauda na taxa índia, ok? Passarinho decola o Zulu 3, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Web 5810, check train, leve pouso pista 28, vento 230 graus, 5 nós, pista molhada. 7, baixado travado, leve pouso Web 5810. Agora o braço, siga. Tem a posição. Papa Bravo de decolar, vento 250 graus, 4 nós. Da 3603, autorizado aliás, mantém pista 28. Mantém na 28, da 3603. 5810, solo aos 10. Táxi à esquerda e 121 decimal 9, solo. Tem, melhor a 219. Liga. O nível solicitado 38, confirmando. Confirma. É 201, pronto para cópia? Siga. 6201 CNR, autorizado Galeão, nível 380. Via UP Zulu 10. Decolagem da 28, primeira curva à esquerda. Perfil da saída da Euleda, pós Leda Bridge. 5401 é o transponder. E o controle 120, décima 8. CNR 6201, autorizado Rio de Janeiro Galeão, 380. Upper Zulu 10, decola da 28, curva à esquerda, subida da El, Leda Bridge, transponder 5401, controle de Salvador 1208. Correto, 05 portão, é posto quando pronto, pressionamento push. 05, confere, seu Manel, muito obrigado. Ativo 5810, táxi um pouco mais à frente, observando aí o azul no pushback. 5216 na remota 13, solicita pushback acionamento. Remota 13 está livre, é quando pronto para o táxi, 5216. Livre, reportará pronto para o táxi, 4071, táxi Pátio Juliette Alfa, no ponto espera da 28, quando pronto chama a 208-612, altímetro no 0, no 3, bom voo. Sim. 5810 da Webjet via Índia, 04 portão. 6, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Guarda transição de pouso, 6310. O 3603 após decolagem vai tomar direto para a posição Arbor, ok? Devido ao tráfego de decolações que está fazendo a leva mais lenta. Direto Arbor após a decolagem, da 3603. Afirmativo, livre decolar, vento 220 graus, 5 nós. Livre decolagem 22, até 3603. Quer confirmar a condição da pista para o 6310? Pista molhada. Pista molhada, 163. Apenas para reportar 15 nós de cauda aqui na final da 28 no 6310. Se continuar assim, nós teremos que arremeter. Ok, ciente, continue a aproximação e reporte na DA para informar se vai conseguir pouso ou iniciar a arremetida. Minha indicação de vento aqui agora é 220 graus, 8 nós. Tá ciente, 6310. Comandou, eu vou 984, 9084. 308, boa. 10, a pista já está livre. Minha indicação de vento é 220 graus, 8 nós. E na pista 10, 250 graus, é 12 nós. Confirma, todo. Tá ciente, estamos com 17 de calda arremetendo, 6310. Ok, ciente. Então arremeta em frente, subindo para 4000 pés e chama o controle 120, decimal 8. 208, arremetendo para 4000, 6310. Ciente, está autorizado a alinhar e manter o 4071. Confirma a instrução para o gol 185. Alinhar e manter 885. Manter o gol que eu vou coordenar aqui com o Enfraero, ok? Agradeço, cara. Tá mantendo a guarda dele. Gente, é só questão de definição de portão. Ok, obrigado. Então, Lanchané 6201, no 05, pushback acionamento. 05, o portão tá livre, 6201, reportáxi. Livre, reportar atrás, 6201. No meio está livre o retorno até a posição. Vai cortar o motor? Livre até a posição. Afirmativo, está livre. Quando na posição vai cortar o motor? Sim, vamos cortar aqui para verificar o porta aberta. Afirmativo então. Então chame para novo acionamento. Trabalhei para novo acionamento. Eu tenho 370, copia ou aguardo coordenação? Tá 3858, Salvador, Fortaleza, 370, é o nível autorizado, rota Pesolu no 9. Decolagem da 28, primeira curva direita, perfil da saída, Momo, transição, Froti. 5406 no transponder e o controle em 120, decimal 8, tá 3858. 89. Nível decolagem, 8, confirma a saída com a transição? Correto, repouso quando for operacionamento push. 3258. Salvador, boa noite, gol no 398. 398, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando, gol no 398. No 885, decola os 25, controle 120, decimal 8. 208, boa noite, obrigado. direito, a pista reta está livre, cheque o trem e tem livre pouso. O vento, minha indicação é de 200 graus com 7 nós, através aí da esquerda. É, a indicação do vento para a pista 10 está mais para 28 ainda, está dando 220 com 8. Que a última aeronave reportou um vento forte de caldo componente e forma na final. Informa, está visual o gol no 398, baixar a travada. Ok, se receber um componente muito intenso de calda, informe, por favor, está livre o pouso. Gente, livre pouso, o gol no 362, pronto para copo, 380. É 3662, Salvador Natal, autorizado nível 350, via UP Zulu 10. Decolagem da 28 é a pista, primeira curva direita, perfil da saída Aron, transição Zipar. 5405 no transponder e o controle 120.8, TAM 3662. Correto, 08 ao portão, reposto quando pronto para acionamento push. No solo, os 28 prosseguindo. É afirmativo, né? A gente está mantendo a pista ainda, por isso que a indicação da pista oposta é, ficaria mais de calda ainda pela nossa marcação aqui, ok? Estou ciente, o solo 28 está autorizado a usar a pista na esquerda, próximo.